313 Whiskey Juliet on route 214 Living Right. Maintain my frequency. Approved text via Alpha Juliet. Report to before text train Juliet. Alpha Juliet, report before Juliet with you, Juliet. Bom dia, Porto 762, autorização para Guarulhos, seu 320. 6251, aguardo o minuto, por favor. Na 6251, copia? Na cópia, Guarulhos autorizado 360, decola 1-0 com primeira curva à direita na saída da Euleda Mótima. Eu peso 1-0 a primeira aerovia, pois conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5-0-1-5, controle 1-2-0, decimal 8. Decola da pista 6, primeira curva à direita, saída da El, Leda Mótima, primeira aerovia, abertura 0, depois rota do plano de voo, transponder 5-0, controle 1-2-0-1. Puxando a 6251, no protegimento vai até a porta pronta para o que tiver que estar lá. Continue text via Alpha Juliet. After that, go around with April 1, May 8. And the another text, continue text via text 3 Lima. Report on text 3 Lima. Alpha Juliet, understood, April 1 and then continue Lima, report Lima, Juliet. Alpha Juliet, Salvador, Oceaner 621 na ponte 5 para pushback acionamento. Aguarda para pushback acionamento. Vai. que o voo não autorizado, que tiver que acionar, ponto site. Contato. Pesex vai a Lima, Mike, em Quebec. After that, correction, Lima as the continue text via runway 35, okay? Okay, so Lima and then runway 35, what do you speak to there? After that, the second left is the April 4th. Report the runway vacated. So it is in the then make a left on April 4th. The second left, okay? Make a left, sir. Táxi, o Oceané 6251, tem 101, 5 horas e 40, Fernando Galeão. 101, 5:40, Galeão, táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera, chama a torre, em 118, decisão 95, centímetro 101 no meio. Ok, Libertáxi, Pátio 1, Índia, ponto de espera, chamando a torre, centímetro 101 no meio. 6251, se aproximando ponte, esperando agora. Puxando 6251, Miserinha e decolado, 10 vento 1, 10 graus, 09 graus. Mando autorizada a decolagem, 6251. 6251, dentro agora 1,10 graus, 109. Entre livre de decolagem, 6251. China 6251, decolado 29, chama controle 120, desce 18, bom voo. 108, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, China 6251. China 6251, contato radar decolagem. Sobe para nível de voo 360, Prodileda Vigilância. Prodileda Vigilância, 6251. bom dia, OTAN 3171, sede da informação Foxtrot, autorização para São Paulo, Guarulhos. OTAN 3171, formação confere, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com primeira curva à direita na saída da Euleda Mótico. Eu peso 10 a primeira aerovia após conforme rota. Transforma de é o 5024, controle 120.8. Cliente autorizado 320 para São Paulo, Guarulhos, decolando a pista no zero, primeira curva direita, saída da Euleda Mótiva, primeira aerovia Pesolu no zero, prossegue conforme a rota, 5024, transponder 1208, controle da 3171. A 3171 no protegimento correto, reporta pronto para puxar o questionamento. Cliente, reportando. Chilema 251, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna no 3325, para a possibilidade de voa mótica. 251, Tran 3171, na posição 62 para tiver acionamento. Autorizado, Vostok. Chama lá. 3171 está pronto para o táxi. Um total de 214, 214 a bordo, autonomia de 4 horas e 10 minutos, alternando com 20. Que é via parte 1, Índia, ponto de espera, chama Tony 1, no 8,95, altímetro 1016, bom voo. Estimativo, parte Índia, 1096, no ponto de espera, torre 1081, está confirmando a torre? 1895, obrigado. 3, 1, 7. Papá Romeu Tango Alfa, papá, bom dia. Confirma um parte a pista que decola. Ah, é do estado, decola da 197, que foi necessário, papá Romeu Tango Alfa, papá. Deseja decolar da 197 ou 10, por fim? Decola da 197, papá Romeu Tango Alfa, papá. Gente, Tango Alfa, papá, copia? Copia, Tango Alfa, papá. São Paulo, Congonhas autorizado, nível 400, decola da 197, com primeira curva à direita na saída da El Leda Motiva. Então da El direto, após Motiva, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 503, 1, controle 120, decisão 8. Autorizado Congonhas 400, a saída da El transição Motiva, decola da 197, com curva à direita. O transponder é 1208 e o transponder é 5031 e a frequência é 1208, tá? O Tango Alfa Papá. Tango Alfa Papá, só corrigindo a saída da El, direto, morte, vai após conforme a rota, ok? Da El, direto, morte, Tango Alfa Papá. Tango Alfa Papá, proteja a minha saída, confio outra vez. 03. Gente, para acionamento e táxi, chama a torre 1,98,95, altímetro 1,096. 3173, está no ponto 3171, está pronto para decolar. Está 3171 no livre linha e decolar, no 0, ventura 30 graus 089. Ok, livre linha e decolar, está no 0, está 3171. 171 decolada 52, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Bom dia, bom trabalho, 3171. Muito bom dia, até 3171, na Delma Ativa. 3171 no contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 320. Oi, Leda, serviço de vigilância. 7320 para de Leda, presente, 3171. Poderia coordenar para o 3171 para o Edmótiva? Dia 30, exceção Papá, reporta quando o altímetro 1096. Tem então, Rua Popapá, Lima, tenho no 7. Segundo 71, eu vou ir pro base. Direto pro base, 31, 71, obrigado. Confirmando a secundária 3325. Boa noite, bom trabalho. Tango Alfa Papá, ciente, livre de colagem, pistola 7, Ventura 20 graus 079. Aumentão, Alfa Papá, decolado 02. Só corrigindo, a sua saída será da El Nedamote, ok? Da El Nedamote, o Tango Alfa Papá. Gente, vou voltar ao Alfa Papá, chama controle 120.8. 120.8. Go ahead. Tango Alfa Papá, sobre você em nível de voo 400, saída da El Vigilância. Da El Vigilância 400, Tango Alfa Papá. Ok, the vehicle of the Infero, yellow vehicle, is saying detect. Follow the car, ok? Tango Alpha Papai, qual é o seu problema, né? Próximo do voo da esquerda, realmente o SMS deu um desvio errado aqui pra gente. Foi Leda, após Leda, seu voo Mótima. Leda Mótima. Ocean 625, sem identificação. Você prossegue descida via ponto para 4 mil pés, ajuste no 016, suporte no ideal de descida. 4 mil, já está no ideal, está iniciando o Ocean. Romeu Tango Alfa Papai, chama Centro Recife, no 251, alterna 133 nesse modo 25. 1251, confirmando a secundária? 13325. 1325, muito obrigado, bom dia. Deus. Salvador, muito bom dia, Azul 9211, informação Golf DF2, 101, obrigado. 9211, ação de identificação, isso é via Mari para o nível de voo 050. Mari 050, Azul 9211. Bom dia, é o gol 1961, cliente da informação Golf. 1961, informação Golf, confere, confia? Confio. Daniel,